Peguei essas pedras no caminho, transformei diamantes no pescoço. O que der pra quem fala foi sozinho que eu consegui subir desse poço. Meia-noite toda vez se bate o sino, oposição, movimento torce. Minha bebê tem tipo instinto de assassina, por isso eu me acostumei com fogo. Já é o sexto motivo, esse sexto sentido. Fala mais alto comigo. Toda vez que a maldade exala teu perfume, eu me sinto tão só, mas também me sinto tão vivo, tentando enxergar mais além que esse ciclo. No mundo de espelhos que eu vivo, e ela me pede diamante no dedo, que brilhe bastante e tem medo do escuro. Se ele me vê já vai contra a corrente. É um menino frustrado querendo barulho. Guardei mágoas dentro da advente. Decide olhar pra frente, enxugando minhas lágrimas em notas. Enquanto a minha cidade sã, ela vê se vermelho. Ainda me diz que adora. Veneno no copo é o antídoto. Pra matar sua vontade, o raciocínio. Sempre passando em alto nível, parecendo Laliga. Aumentando meu val, chame de lamina. Por talento vitrine, igual puta esse mano se exibe. Só quero minha família firme. Fio no karma, tudo volta. Prefiro recolher minhas plantias. Eu peguei essas pedras no caminho, transformei diamantes no pescoço. O que der pra quem fala foi sozinho que eu consegui subir desse poço. Meia-noite toda vez se bate o sino, oposição, movimento torce. Minha bebê tem tipo instinto de assassina, por isso eu me acostumei com fogo. Outro modo de jogo, nós não é bobo, equilibra a partida. Já foi tirado de louco, mas louco é pouco. Se cai pra dentro é chacina, nós que é cachorro solto. Carburo boldo, e elas vem pulando em cima. Sabe como fazer o troco, conduz o robô. E ela diz Deus multiplica. Segue a mesma batida, leva conforto pra casa. Feliz por ter os mesma vida, mas quem diria? Tem uns do lado que atrasa. Independentemente eu taco marcha, e consequentemente eu conto as notas. Nós que trampo todo dia, e a metade ria. No fim quer ser nós a uma cota. Movendo a fábrica, quem é não se divulga, já vê no olhar. Por um tempo de vida eu fiquei sozinho, e no tempo da colheita vários quieta. Fácil falar sem ter prática, isso não é mágica. Pra quem vem no contratempo é uma lástima. Nós é o trem, nunca para, pra comédia vai levar bala. Nada, nada compara com esses meninos que novas fala. Tava pela quebrada, chutando lata, até escrever uma carta. Lembro de deixar na mão certa, rápido vem as propostas. Quando me atiravam pedras, nós voltou com as respostas. Eu peguei essas pedras no caminho, transformei em diamantes no pescoço. O que der pra quem fala foi sozinho que eu consegui subir desse poço. Meia-noite toda vez se bate o sino, oposição, movimento torce. Minha bebê tem tipo instinto de assassina, por isso eu me acostumei com fogo.